Bom dia, povo do Facebook. Estou fazendo um apelo para doar dinheiro para o papai, que ele está muito doente. Esse é o número da conta e da agência. Doe. Papai está muito doente. Está precisando de dinheiro. Ai, pai, para. Estou impactada. Precisando de dinheiro. Ai, pai, para. Estou impactada. Estou impactada.